é muita treta. Rio é chapa quente, Jesus tem que voltar pra buscar a sua gente. Se não, vai explodir, vai explodir. A fita tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Vai explodir, vai explodir. A fita tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. O pavio já tá no fim, a bomba tá pra estourar. Até quem tem nervo de aço também vai se arrebentar. Porque o bicho tá pegando e o cão quer dominar. Ele põe outros irmãos nas ruas pra te sequestrar. Pra sair da tortura do cativeiro tem que pagar. Ou então vai pro micro-ondas se desintegrar. Milícia quer pedágio, polícia quer pedágio. O sistema tá falido, ele tá fragilizado. Governo casca de ovo, não faz nada pelo povo que se esfarela nas ruas e se esconde dos pipocos. Traçante corta o morro de favela pra favela. Tá tipo GTA, na vermelho ou na amarela. Marginal tem cheiro forte, castigo motorista. Quem tá na pista tem que ter muita perícia. Bebum no volante, mata e foge do flagrante. Motoqueiro foi fechado, tá todo arrebentado. Agora para tudo, o trânsito ficou travado. 50 motoboy, tudo com sangue no zóio. Carro velho e caminhão, liberando só gás tóxico. É, parceiro, o bagulho tá neurótico. Vai, vai explodir, vai explodir. A vida tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Em São Paulo, bicho, é muita treta. Rio é chapa quente, Jesus tem que voltar pra buscar a sua gente. Se não, vai explodir, vai explodir. A vida tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Vai explodir, vai explodir. A vida tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Rua esburacada, mal iluminada. Escola abandonada e a Cracolândia tá lotada. Todo mundo tá psico, todo mundo tá refém. A cadeia abarrotou e já não cabe mais ninguém. O país fecha os olhos, finge que não viu. Pilantragem, só maldade, a prostituição infantil. Tá sinistro, tá caótico, insano, tá medonho. Até os fios de cobre, os vagabundos tão roubando. Assalto é de montão, toda hora a gente tem. Os moleques no rasante não perdoam mais ninguém. Invadem as caxangas, dominam os triplex. Hebe perdeu as joias e o Hulk e o Rolex. Problema de montão e quebrou o caveirão. Periferia e subúrbio sofre com enchente. Corrupção em massa massacrando nossa gente. Aposentado sem remédio, sem hospital decente. País tropical contaminado com a dengue. Nego tá cruel, atitude de cruel. Mas o Senhor é justo e a Isabela tá no céu. O que tá faltando? Tá faltando amor. O que a gente precisa? Precisa de cuidado. Tem que pôr de lado o ódio e a raiva. Jesus tem que voltar, senão nós tá tudo ferrado. O Brasil pede socorro de ponta a ponta. Geral tá no sufoco com a corda no pescoço. Vamos reagir, tem que reagir. Bota pressão nos seus punhos e vamos reagir. Se não, vai explodir, vai explodir. A vida tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. São Paulo, vixe, é muita treta. Rio é chapa quente, Jesus tem que voltar pra buscar a sua gente. Se não, vai explodir, vai explodir. A vida tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Vai explodir, vai explodir. A fita tá louca, compadre, e o bagulho vai explodir. Tá louco, louco. O bagulho tá louco. Louco. O bagulho tá louco. O bagulho, o bagulho tá louco. E vai.